Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao programa de Epto Rádio. O programa de hoje irá tratar de um tema muito sensível. Na primeira parte vamos apresentar mais um curso da nossa escola, curso profissional técnico, arte, espetáculo e interpretação. Na segunda parte iremos dar atenção a um tema que cada vez mais se deve dar destaque devido à importância e gravidade que apresenta, a violência no namoro. Mais uma vez, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. No dia 26 de janeiro de 2017, a comunidade escolar da Epto Oliva recebeu o bispo da Diocese de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, bem como os padres da Unidade Pastoral de Tauba, o padre Manuel Paiva e o padre João Dias, nas instalações do Polo de Tauba. A cerimónia teve início com um discurso a propósito do estado da sociedade atual, em que o parecer se torna mais importante do que o ser, tendo sido evocada a necessidade de enraizar valores fundamentais e basilares como a justiça, a humildade, a verdade, a honestidade e o respeito pelo outro. Partindo deste discurso inicial, Sua Excelência Reverendíssima Dom Virgílio Antunes preferiu palavras intensas e carregadas de uma pedagogia informal, que serviram de mote a uma interação edificante. O dia 27 de janeiro foi determinado pela Assembleia Geral das Nações Unidas o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, porque marca a libertação do maior campo de extermínio nazi pelas tropas soviéticas. Neste sentido, a Biblioteca Pública Municipal João Brandão recebeu os alunos do 2º ano do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação, que deram voz às vivências da jovem Anne Frank, vítima de e testemunha das atrocidades nazis. Esta atividade, levada a cabo no âmbito da disciplina de voz, consistiu na leitura expressiva de textos selecionados do diário de Anne Frank. Foi uma noite em que se homenagearam milhares de homens, mulheres e crianças, chamando também à conversa o escritor do romance Fredo, Ricardo Mota, vencedor do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, 2015, que reforçou o poder desta temática na sua obra. O 2º ano do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação marcou presença na 14ª Festa do Bodo, em Vila Pouca da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital, no dia 29 de janeiro. Com o trabalho Palhaços à Solta, orientado pela professora da disciplina de interpretação, Hilda Teixeira, os alunos, apesar dos pés frios e molhados, sentiram-se aconchegados no meio de gente de coração quente. Nesta festa que teve como mote a justiça medieval em tempos de Dom Afonso III. Tendo a Epto Oliva conseguido o galardão Ecoescola, este ano voltamos a solicitar o contributo para o projeto de Positrão, com eletrodomésticos, aparelhos eletrónicos, pilhas, baterias e lâmpadas. Estes materiais deverão ser entregues na sede, em Oliveira do Hospital ou no Polo de Tábua, até dia 10 de março. Também dentro do projeto Ecoescolas, este ano vamos colaborar no projeto Roupas Usadas Não Estão Acabadas. Esta campanha pretende que se faça uma recolha de roupas usadas para fins ambientais e solidários. Toda a comunidade educativa pode participar até junho deste ano. Espero que tenham gostado do que melhor se faz na Epto Oliva. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical, Kalema, com a música A Nossa Vez. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Mas ninguém levou, onde o ar cheira há flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, quando tu... eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me. Sonho é real, podes crer. E quando a luz se apagar, vais ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Não se esqueçam de nos propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Já sabem, sigam-nos na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Como aconteceu nos primeiros programas, vamos conhecer mais um curso da nossa escola. Curso Profissional Técnico de Artes do Espetáculo e Interpretação. O curso de Artes de Espetáculo e Interpretação da Hepto Oliva é um curso técnico de nível 4 que dá equivalência ao 12º ano e que permite o ingresso no ensino superior. Atualmente o curso funciona no Polo Tábua, sendo que as aulas da componente técnica decorrem no Centro Cultural de Tábua. O curso de Artes de Espetáculo e Interpretação abarca no seu currículo disciplinas socioculturais, português, inglês, área de integração, tecnologias da informação e da comunicação e educação física, disciplinas científicas, história da cultura e das artes, psicologia e dramaturgia, e disciplinas técnicas, movimento, voz e interpretação. Este curso tem como objetivo primordial dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos essenciais ao exercício da profissão de ator, intérprete, nas várias áreas da representação, nomeadamente teatro, cinema, televisão, dança, teatro, novo circo, publicidade e dobragem. Além disso, pretende fornecer aos alunos ferramentas essenciais que lhe permitam desempenhar funções de técnico de expressão dramática. Para percebermos um pouco mais sobre este curso, pedimos a 3 alunos de Artes do Espetáculo e Interpretação que nos contassem um pouco mais sobre o seu percurso na Escola Profissional Hepto Oliva. Mas antes de ouvirmos os testemunhos que nos deixaram, vamos ficar com a música Shape of You, de Ed Sheeran. Até já! Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come.

a mímica, o clown, teatro de rua, entre tantos outros. Para mim é muito importante um ator ser multifacetado e neste curso adquirimos várias técnicas de teatro, como postura em palco, interpretação de personagens, colocação e projeção de voz e aprendemos a trabalhar com todo o nosso corpo. Tudo isto graças às disciplinas técnicas do curso, como interpretação, movimento e voz, lecionadas por professores que são profissionalmente atores, bailarinos e músicos. Também graças à formação em contexto de trabalho, temos um contacto direto com o mercado de trabalho. De todas as formações e workshops que fiz, destaco a Ilha do Tesouro, produzido pelo Conservatório de Música e Artes do Dão, e a Queima de Judas, da Acert, trabalhos em que integrei o elenco de atores. As minhas perspectivas para o futuro passam por, primeiro, acabar o curso com uma boa média para conseguir entrar num curso superior de teatro e depois conseguir triunfar nesta área. E obviamente que conto com a Heptaliva para conseguir atingir estes objetivos. Sou Inês Nunes. Tenho 16 anos e frequento o segundo ano do curso de Artes de Espetáculo e Interpretação na Heptaliva. Sempre fui apaixonada por teatro e o meu sonho tornou-se realidade, porque fui ver um musical, sendo que no final descobri que existiam alunos da Heptaliva a participar e que haviam vagas para um novo curso. Foi então que decidi inscrever-me. O meu percurso na escola tem vindo a ser enriquecedor, pois já aprendi várias técnicas que me ajudaram a saber usar o meu corpo e a minha voz, bem como adotar uma postura adequada em palco e até no meu dia-a-dia. Igualmente importantes são as formações em contexto de trabalho, que nos permitem um primeiro contacto com o mundo do trabalho e uma aprendizagem enriquecedora com as melhores companhias de teatro do país. A minha formação passa pela realização de espetáculos, workshops e performance, que me ajudam a adquirir vários conhecimentos. Até à data, houve um que me marcou de uma forma mais intensa. Foi um musical, A Ilha do Tesouro, em cujo elenco que participei. As minhas perspectivas para o futuro passam por adquirir o máximo de conhecimento possível para poder entrar, por exemplo, numa companhia de teatro ou numa escola superior de teatro com a intenção de representar. Sendo esta zona uma zona do interior, nunca se pensou que seria possível abrirem-se duas turmas de teatro. Mas, na verdade, este curso tem sido importante no desenvolvimento cultural da vila e arredores, pois tem cativado a população e tem promovido a cultura na nossa região. Dando uma definição geral, violência é um comportamento que causa intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa ou ser vivo. Tal comportamento pode invadir a autonomia, integridade física ou psicológica e até mesmo a vida de outro. É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Na segunda parte do nosso programa, iremos falar sobre violência, dando destaque à violência no namoro. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com a música Scared to be Lonely, de Martin Garrix. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Rádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Heptorádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Heptorádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook, Heptorádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página do Facebook, podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Antes de voltarmos ao tema de hoje, vamos ficar com mais uma sugestão musical, Tiago Bittencourt, com a música Se Me Deixasse Ser. Se me deixasses ser o sítio onde podes voltar depois do dia entardecer ou quando a noite te agarrar, corpo forte de ficar, a casa de permanecer, a casa para regressar. Se me deixasses ser, seja onde for, se o filme fosse meu, na luta contra o mal, tudo o que te faz doer, morria no final, quando o escuro não passar e te cega como uma prisão, vou-te resgatar, lavar o coração. Se me deixasses ser, se fosse eu a mandar, fazia-te ver frente ao precipício, juntos pela mão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar, quero ser razão. Se me fizesses crer no sítio onde posso voltar para um dia entardecer ou quando a noite descansar, na casa de permanecer, na pedra que fazemos chão, se me fizesses crer, se fosse eu a mandar, fazia-te ver frente ao precipício, juntos pela mão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. quero ser razão. Nesta segunda parte, vamos dar destaque a um assunto muito sensível para a nossa sociedade, mas que cada vez mais se ouve falar: violência no namoro. Todos nós já ouvimos falar em violência doméstica, mas este tipo de violência, por vezes, começa durante o namoro. De acordo com a informação no site da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a violência no namoro é um ato de violência pontual ou contínua, cometida por um dos parceiros ou por ambos, numa relação de namoro, com o objetivo de controlar, dominar e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. Antes de desenvolvermos este tema, gostaríamos de informar que toda a informação que hoje vamos partilhar encontra-se detalhada no site da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Existem diferentes formas de violência no namoro. Destacamos as seguintes. A violência física. Por exemplo, quando a tua namorada te empurra, te agarra ou prende, te atira objetos, te dá bofetadas, pontapés ou murros. Ameaça, usar a força física ou a agressão. A violência sexual. Por exemplo, quando teu namorado te obriga a praticar atos sexuais mesmo quando não queres, te acaricia ou força carícias sem que queiras. A violência verbal. Por exemplo, quando a tua namorada te chama nomes ou grita, te humilha através de críticas e comentários negativos, te intimida e ameaça. Violência psicológica. Por exemplo, quando o teu namorado parte ou estraga os teus objetos ou roupa, controla a tua maneira de vestir, controla o que faz nos tempos livres e ao longo do dia, te liga constantemente ou envia mensagens, ameaça terminar a relação como estratégia de manipulação. Violência social. Por exemplo, quando o teu namorado te humilha, envergonha ou tenta denegrir a tua imagem em público, especialmente junto dos teus familiares e amigos. Mexe, sem o teu consentimento, no teu telemóvel, nas tuas contas de correio eletrónico ou na tua conta de Facebook. Te proíbe de conviver com os teus amigos ou com a tua família. Na mesma relação de namoro, podem acontecer diferentes formas de violência. Podem ocorrer agressões verbais antes de uma agressão física. Todas as formas de violência no namoro têm um objetivo comum: magoar, humilhar, controlar e assustar. Temos que nos lembrar que no namoro a violência nunca é a forma de expressar amor ou paixão por outra pessoa e os ciúmes não servem de justificação para qualquer comportamento violento. Antes de continuarmos com o tema de hoje, vamos ficar com a música Human de Rag & Bone. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I so dumb, Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ser vítima de violência por parte de uma pessoa que escolhemos para ser nosso namorado pode ser, por várias razões, uma experiência complicada de resolver e de ultrapassar. Mas, afinal, como é que se sente uma vítima de violência no namoro? Nem sempre é fácil perceber que o que está a acontecer é uma forma de violência, mas deixamos aqui alguns exemplos de algumas indecisões e inseguranças de uma possível vítima. Apesar de o nosso namorado nos maltratar, continuamos a gostar dele. Não o queremos magoar, desiludir nem prejudicar. Não queremos ficar sozinhas ou temos medo que a relação acabe. Temos vergonha de contar o que se está a passar e de pedir ajuda. Temos medo que ninguém acredite em nós ou que ninguém nos consiga ajudar. Temos medo que o nosso namorado nos faça mal ou faça mal a si próprio, se contarmos o que está a acontecer. As vítimas de namoro normalmente sentem-se sozinhas, assustadas, envergonhadas, culpadas, desconfiadas, inseguras, confusas, tristes, ansiosas. Mas temos que nos lembrar que estes sentimentos e reações são naturais. E muitos outros jovens que já passaram por situações destas também se sentiram desta forma. Para além disso, a vítima não é culpada pelo que lhe aconteceu ou está a acontecer. Há jovens que se veem, durante muito tempo, envolvidos em relações de namoro violentas, por vários motivos, tais como... O teu namorado é agressivo, mas depois pede desculpas e promete não voltar a comportar-se daquela forma. Acreditas que se o conseguires fazer feliz... Ele não voltará a ser agressivo? O teu namorado ameaça fazer-te mal se terminares. O teu namorado ameaça fazer mal a si próprio se terminares a relação. Acreditas que mais vale estar com o teu namorado do que estar sozinho? Gostas dele e não queres terminar a relação. Mas lembra-te que ninguém tem o direito de ser violento contigo. Vamos ficar com mais uma música antes de continuarmos a falar deste tema tão sensível. Vamos agora ouvir Tudo Para Dar, de Mia Rose, com Salvador Seixas. Olhas para mim, mas não te sinto cá. Já não sorris, o que tens, sei lá. Se voltasses atrás no tempo, tentavas mudar. Íamos para outro lugar. Sei que não sou fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade? E agora, estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Oh, tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar. E agora, o que queres não sei. Fico à nora e sem saber bem. Se voltasse atrás no tempo, tentava mudar. Levava-te para outro lugar. sei que não é fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou por ser de verdade? E agora, estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Tínhamos tudo sem ter nada, fomos um conto sem fadas, que eu já não sei quem és. Oh, yeah. Tínhamos tudo sem ter nada, fomos um conto sem fadas, que eu já não sei quem. Vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou? Preciso de cuidar. E agora estou perdido porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas. Sabe se também estás assim. Se for vítima de violência no namoro e enquanto não se sentir seguro para tomar uma decisão definitiva ou para pedir ajuda, vamos enunciar algumas estratégias que pode proteger uma potencial vítima de acordo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Optar por locais públicos e movimentados para estar com o namorado. Locais isolados podem colocar em risco. Escolher atividades em que esteja com o namorado na presença de outras pessoas. Mudar as rotinas e procure estar na companhia de amigos ou colegas de turma. Quando sair, diga a alguém em quem confie onde vai e a que horas regressa. Gravar contactos telefónicos importantes no telemóvel para poder pedir ajuda facilmente caso precise. Se sentir que está em perigo, procure imediatamente alguém ou um sítio mais seguro. Pode também ligar para o 112. O profissional que atender a chamada enviará para o local onde se encontrar os meios necessários para o proteger. Lembre-se que está mais protegido se pedir ajuda e se denunciar a situação. Por exemplo, caso estejas a passar por algo parecido com o que acabámos de relatar, deves contar a um adulto da tua confiança o que está a passar. Assim, podem apoiar-te e proteger-te se souberem o que está a acontecer. Podes sempre ligar para a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é uma instituição particular de solidariedade social que presta informação, proteção e apoio emocional, psicológico, jurídico e social a todas as vítimas de crimes, aos seus familiares e amigos. A APAV possui uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima espalhados por diferentes regiões do país. Nestes gabinetes tem-se ao dispor um conjunto de técnicos de apoio à vítima devidamente formados e preparados que podem aconselhar, apoiar, responder a dúvidas e preocupações. Mesmo assim, é importante que denuncies a situação às autoridades. Mas lembra-te que ninguém tem o direito de ser violento contigo. Queremos agradecer a colaboração do curso de Arte, Espetáculo e Interpretação para a primeira parte do nosso programa. Espero que tenham gostado de mais um programa da Epto Rádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelos alunos Andreia Dias, Ruth Pegado, Jéssica Capelo, Susana Figueiredo e Tiago Marques, e com a colaboração técnica de José Monteiro. Para finalizar o nosso programa, vamos ficar com mais uma sugestão musical. Vamos ouvir Manto de Água, de Agir, com Ana Moura. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca se